vai, você vai. Cima assim, ó. Tintim por tintim. Levanta a mãozinha pra cima. Que você partiu, o meu coração ficou vazio. Sinto falta da sua presença, amor. Muitas coisas vou dizer, que durante anos eu pensava em você. Não cabe em palavras, folheando o dicionário. Vou começar a soletrar. Preciso de você. Amor me faz sentir. Imagina tudo isso, X. Chegue mais pra te ver. A luz da minha vida, oh. Obrigado por você existir, amor. Por você existir, me sorteio. Preciso de você. Ah, amor me faz sentir. E imagina tudo isso, X. Chegue mais pra te ver. Ah, a luz da minha vida, oh. Obrigado por você existir, amor. Por você existir. Desde o dia que você partiu, o meu coração ficou vazio. Sinto falta da sua presença, amor. Muitas coisas vou dizer, que durante anos eu pensava em você. Não cabe em palavras, folheando o dicionário. Vou começar a soletrar P. Imagina tudo isso, X. Cheque mate pra te ver. Ah, a luz da minha vida, oh. Obrigado por você existir. Por você existir. Mais uma vez, yeah. Preciso de você. Ah, amor me faz sentir. Imagina tudo isso, X. Cheque mate pra te ver. Ah, a luz da minha vida, oh. Obrigado por você existir, doutor. Que bebê. De coração. Quero agradecer a todos vocês por esse carinho, por essa energia, pelo pichote. Coisa linda. Inexplicável dizer. Muito obrigado. Pichote, 20 anos. Pra chegar, barulho na porta da sala. E você tá descontrolada, melhor descer a escada pra chegar. Tem a noite inteira pra avisar. Pra que tanta pressa, meu bem? Hoje nós vamos vai e vem. Alô, Laís! A gente vai rolar na cama. E hoje tem uma surpresa. Vou te pegar de jeito, vou fazer direito pra te dar prazer. E a gente puxa a nossa festa. Quero matar esse desejo. Coisa linda! Não tem direito, a gente pega fogo. Você quer de novo, não sou de negar. E se ninguém lá fora nos atrapalhar, a gente faz amor até clarear. Não tem direito, a gente pega fogo. Você quer Você quer de novo, mas você se liga. Chega pra cá. Tira a mão daí. Alguém tenta chegar aí. Barulho na porta da sala. E você tá descontrolada, melhor. Você não sabe pra chegar. Tem a noite inteira pra me usar. Pra que tanta pressa, meu bem? Sei que quer brincar. Ei! E a gente vai rolar na cama. E hoje tem uma surpresa. Vou te pegar de jeito, vou fazer direito pra tirar prazer. E a gente curte a nossa festa. Quero matar esse desejo. Só não esquece, amor, de trancar essa porta pra não complicar. Não tem jeito, a gente pega fogo. Você quer de novo, é você de ligar. E se liga lá fora, nos atrapalhar. A gente faz amor até clarear. Não tem jeito, a gente pega fogo. Você quer de novo, é você de ligar. E se liga lá fora, nos atrapalhar. A gente faz amor até clarear. Produções. Vamos junto. Como tu agora te vê, a falta já não é. Violão vai me pegou. Todo cavaquinho é de alimento. A voz é Roberto Ribeiro. E é o meu compositor. Nesse Brasil! A filha que ensina é Paulinho da Viola. Genialmente cantora, Martinho José Ferreira, Candeta Marina. Essa é a nossa escola. A falta já tá de noé. Violada nem pegou. Todo cavaquinho é de acervejo. A voz é Roberto Ribeiro. E eu me compositor. Fala, dona Alessi! A fineza que ensina é Paulinho da Viola. Genial, mestre cartola, Martinho José Ferreira, Candeta Marineira. Essa é a nossa escola. Toda força que não existe. É modo fruto proibido por bem melhor. E cada curva no teu corpo fez a sede cor. Se eu tô curtindo, tem que curtir pra gente se amar. Tem medo de me separar. Pedindo pra não pressionar. Se a hora que tiver será. Coisa linda! Já passou a hora. Você sabe que eu tenho que ir. Ela volta agora. Eu não posso morar aqui. Eu fiz uma jura. Ainda tem alguém pra respeitar. Mas você me procura. E de novo eu não sei te negar. A coração vai com calma pra não. Vamos na mão, Rio de Janeiro! Oi! A gente sabe que toda força que deseja tem. A gente sabe que não pode mais sair, né? E cada curva do teu corpo que já sei de cor. Se eu tô contigo, se eu penso no mar. Se eu tô agora, se eu penso em você. Tento contigo pra gente se amar. Tamo com ela porque tem que ser. Tenho medo de me separar. Morro de medo de perder você. Só tô pedindo pra não pressionar. Se eu amar, carinho, vou. Pra gente se amar. Tô com ela porque tem que ser. Tenho medo de me separar. Morro de medo de perder você. Só tô pedindo pra não pressionar. Já o que tiver que ser, será. Já passou a hora. Você sabe que eu tenho que ir. Abra a porta agora. Eu não posso ir aqui. Eu fiz uma jura. Ainda tem alguém pra respeitar. Mas você me procura. E de novo não sei te ligar. A coração bate na palma da mão aí no clima, no clima, no clima, no clima. Oi! Só vocês. Pra gente amar. Tenho medo de me separar. Só tô pedindo pra não pressionar. Das produções. Pela maior que nos guia, faz nosso amor fortalecer. E a parte melhor do meu dia é tomar banho com você. Com você. E a gente foi sapoado, feito dois apaixonados se beijando, namorando no chuveiro. No calor do bairro vem a mente boa e a mão desliza o corpo inteiro. Água cai e vai levando mil bolinhas de espuma. É o nosso banho de prazer. De prazer. A gente todo ensaboado, feito dois apaixonados, se beijando, namorando no chuveiro. No calor do bairro vem a mente boa e a mão desliza o corpo inteiro. A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma. É o nosso banho de prazer. Vamos juntos! É muito mais que mereço acordar com teu sorriso iluminando meu viver toda manhã. Brilho do sol, do sol, do sol. Sentir tua boca molhada, dando um beijo saboroso, carregado de açúcar. Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim, pra mim. Estrela maior que nos guia, faz nosso amor fortalecer, fortalecer. E a parte melhor do meu dia é tomar banho com você. Apaixonados se beijando, namorando no chuveiro. No calor do vai e vem, a mente boa e a mão desliza o corpo inteiro. A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma. É o nosso banho de prazer. de espuma, é o nosso banho de prazer. Ô, Betinha, chega pra cá, já preparei o nosso banho de prazer. Mil bolinhas de espuma só pra você. DJ Nem das Produções! Vai, vai, vai! Saí pra curtir um som, por isso é que eu tô aqui. E papai do céu é bom e cuida de mim. Saí pra curtir um som, não deu pra curtir só um. E junto com os meus irmãos, já tô a Bangu. Com a minha bagagem eu vou. Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo. Eu vou na minha, na linha, tirando uma onda, sabendo chegar. Eu vou que vou, eu vou, eu vou. Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Deixa comigo, me faz um favor. Sente a energia do nosso calor. Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor. Deixa comigo, me faz um favor. Sente a energia do nosso calor. Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor. Com a vontade, com a minha bagagem eu vou. Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo, eu vou. Na minha, na linha, tirando uma onda, sabendo chegar. Eu vou que vou, eu vou, eu vou. Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faz um favor. Sente a energia do nosso calor. Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor. Deixa comigo, me faz um favor. Sente a energia do nosso calor. Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor. Com o papai do céu, saí pra curtir o som. Com o papai do céu, saí pra curtir o som. A nossa oração é o som do tambor. Salve todo pagodeiro. Garota, eu vou fazer investimento. DJ Ney. Eu vou chegar devagarinho até pegar intimidade. Garotas gostam quando os homens se comportam com respeito. Eu não olhei peito, não olhei pra bunda com intenção de sacanagem. Estava olhando pro decote da blusinha. Estava olhando pro design do shortinho. Tá na moda, tá na moda. Se for bem pequenininho, tá na moda, tá na moda. Quando é pequenininho, lá na zona leste, lá na zona norte, lá na zona leste, lá na zona sul. Eu só olho pro shortinho, eu não olho pro bumbum. Eu só olho pro shortinho, eu não olho pro bumbum. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Ih, gente, no coração. garota, eu vou fazer um investimento. Eu vou chegar devagarinho até pegar intimidade. Garotas gostam quando os homens se comportam com respeito. Eu não olhei peito, não olhei pra bunda com intenção de sacanagem. Ó, estava olhando pro decote da blusinha, estava olhando pro design do shortinho. Tá na moda, tá na moda. Se for bem pequenininho, tá na moda, tá na moda. Quando é pequenininho, lá na zona leste, lá na zona norte, lá na zona oeste, lá na zona sul. Eu só olho pro shortinho, eu não olho pro bumbum, não, não. Eu só olho pro shortinho, eu não olho pro bumbum. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, chatinho, eu não olho pro bumbum. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, DJ Ney. Ela desiste de base, ela desiste no base. Toda roupa que ela bota, a galera nota, fica em capota. Pelo decote, fica bem, tu cobra na já. Pronta pra dar pote. Calça jeans, vestidinho, shortinho, sopinho. Ela só não abre mão do saldo alto. Missa, tomara que caia na gandaia. Ela só não abre mão do saldo alto. E cabra na do saldo alto, deixa a mulher sensual, mas elegante. De rouba, rosa, engomba, o saldo alto é o feitiço dos amantes. É a samba nos amantes. E mira até embaixo nos amantes. Joga o bumbum no alto nos amantes. Ele é de dar o corpo dos amancos. Ela samba nos amancos. Ela tem embaixo dos amancos. Joga o bumbum no alto nos amancos. Ele é de dar o corpo dos amancos. Ela samba nos amancos. Ela joga embaixo dos amancos. Joga o bumbum no alto nos amancos. Ele é de dar o corpo, no corpo, no corpo. Ela samba nos amancos. Ela joga embaixo dos amancos. Joga o bumbum no alto nos amancos. É de dar no gozo dos tamancos. Ela às vezes mete o braço, ela às vezes vai no páscoa. Toda roupa que ela bota, a galera nota. Nega encabota, pelo decote. Fica bem, tu cobra na já. Puta pra dar bote. Calça jeans, vestidinho, shortinho, topinho. Ela só não abre mão do salto alto. Minha saia, tomara que caia na gandaia. Ela só não abre mão do salto alto. Fica pra nós o salto alto, deixa a mulher sensual, mas elegante. Rouba ou sem roubo, o salto alto é o feitiço dos amantes. Ela samba nos tamancos. Ela já tem embaixo nos tamancos. Joga o bumbum pro alto nos tamancos. É de dar no bolo nos tamancos. Ela samba nos tamancos. Deixa bem embaixo dos tamancos. Joga o bumbum pro alto nos tamancos. Ele é de dar no couro dos tamancos. Ela samba nos tamancos. Deixa bem embaixo dos tamancos. Joga o bumbum pro alto nos tamancos. Ele é de dar no couro, no couro, no couro, no couro. Samba nos tamancos. Deixa bem embaixo dos tamancos. E joga o bumbum pro alto dos tamancos. Ele é de dar no couro dos tamancos. Calça jeans, vestidinho, de shortinho, de topinho. Me cansei de conversa fiada. Sofrimento é página virada. Tô querendo encontrar um amor. Tô querendo encontrar um amor. Que me assume e cuide do meu coração. Que me traga mais vida, bem mais emoção. Tô querendo encontrar um amor. Me cansei de conversa fiada. Sofrimento é página virada. Tô querendo encontrar um amor. Tô querendo encontrar um amor. Que me assume e cuide do meu coração. Que me traga mais vida, bem mais emoção. Tô querendo encontrar um amor. Não quero mais solidão, tá com nada. Paz é bem-vinda a sua chegada. Vou encontrar um novo amor, que aceite o meu calor, que me faça feliz e me aceite como eu sou. Quero me apaixonar, meu coração tá cheio de amor, tá, tá. Vou encontrar um novo amor, que aceite o meu calor, que me faça feliz e me aceite como eu sou. Quero me apaixonar. apaixonar. Meu coração tá cheio de amor pra dar. Conversa fiada, sofrimento é página virada. Tô querendo encontrar um amor, tô querendo encontrar um amor que me assume e cuide do meu coração, que me traga mais vida, nem mais emoção. Um amor, tô querendo encontrar um amor. Não quero mais solidão, tá com nada. Paz, é bem-vindo a sua chegada. Vou encontrar um novo amor que aceite o meu calor. Faz a feliz e me aceite como eu sou. Quero me apaixonar, meu coração tá cheio de amor pra dar. Vou encontrar um novo amor que aceite meu calor. Faz a feliz e me aceite como eu sou. Quero me apaixonar, meu coração tá cheio de amor pra dar. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. DJ Ney, esse sim detona de verdade. Você parece um anjo, só que não tem asa, ia, ia. Oh meu Deus, quando asa tiver, passe lá em casa. Você parece um anjo, só que não tem asa, ia, ia. Oh meu Deus, se um dia eu tiver, passe lá em casa. E ao sair, pras estrelas eu vou te levar. Com a ajuda da brisa do mar te mostrar um dia eu chegar. E ao chegar, te apresento a luz e o sol. E no céu vai ter mais um farol que é a luz do teu olhar. Te mostraram de Tiaguinho. E ao chegar, te apresento a lua e o sol. E no céu vai ter mais um farol que é a luz do teu olhar. Aí, cê parece um anjo, só que não tem asa, já, já. Oh meu Deus, quando asa tiver, passe lá em casa. Oh meu Deus, quando asa tiver, passe lá em casa. E ao sair, pras estrelas eu vou te levar. Com a ajuda da brisa do mar, te mostro onde ir, onde ir. E ao chegar, te apresento a lua e o sol. E no céu vai ter mais um farol. Só vocês, vai! Lá, lá, lá, lê. Sexta-feira à noite, quem quiser me ver, tem que ser da noite, porque a noite é uma criança. A gente fica na balada até o dia amanhecer. A gente curte a madrugada, faz o que quiser fazer. Oh, bota a melhor beca, muda o visual. Pra curtir um samba de responsa, tem que tá legal, ligado na parada até o dia amanhecer. A gente curte a madrugada, faz o que quiser fazer. Aí, eu tô no baile, tô na pista, tô na ronda. É muita gata, é muita treta, é muita onda. Até parece fevereiro, mas ainda não é carnaval. A gente beija, a gente fica, a gente rala. Eu tô na boca do balão, a gente abala. Se não tem nada, a gente inventa, a gente tenta levantar o astral. Pra cima! A vida é pra viver, o mundo é pra curtir. Nem tudo é papo sério, a gente tem que relaxar. Tem que ter lazer, tem que ter prazer. Tem que liberar, liberar, liberar. A vida é pra viver,

acontecer. Eu quero te ver chegar lá. Quem sabe o que quer vai buscar. E tudo de bom acontece, mas tem que provar que merece. Tem que provar que merece. Oh, tem que provar que merece. Se a cabeça não pensa, o corpo padece. Tem que provar. É isso aí. É só desse jeito que a gente cresce. Mostra aí que tu é brasileiro, que tem sangue de um povo guerreiro, que acredita na felicidade, apesar dessa realidade. Meu partido é o samba, sou povo, movimento que só fortalece. É por isso que eu digo de novo, tem que provar que merece. Tem que provar que merece, ah, mulher. Se a cabeça não pensa, o corpo padece. Tem que provar que merece. É só desse jeito que a gente cresce. Se Deus permite abrir os olhos, renovando a esperança. Sinal que ainda é tempo e o sonho não acabou. Quem passa tempestade de cabeça erguida sempre alcança, vai envergar, não vai quebrar, mas pra ser merecedor. Tem que provar que merece. Tem que provar que merece. Se a cabeça não pensa, o corpo padece. Mostra aí que tu é brasileiro, que tem sangue de um povo guerreiro, que acredita na felicidade, apesar dessa realidade. Meu partido é o samba, sou povo, movimento que só fortalece. É por isso que eu digo de novo, tem que provar que merece. Deus permite abrir os olhos, renovando a esperança. Sinal que ainda é tempo e o sonho não acabou. Quem passa a tempestade de cabeça erguida sempre alcança. Vai envergar, não vai quebrar, mas pra ser merecedor. Eu tô demais. Finalmente encontrei a paz. E a felicidade mora aqui. É isso aí. Ei, mundo, aguenta eu que hoje eu tô assim. Deus deu um presente para mim. Desde então não paro de sorrir. Se tiver pagode então, tá tudo lindo, tá perfeito. Eu sou desse jeito. Se quiser me acompanhar, sempre tem lugar. Puxa uma cadeira e vem pra batucar, pra batucar. Se tiver pagode então, tô em casa batuqueiro. Eu sou brasileiro, deixa o samba me levar pra qualquer lugar, pela madrugada até o sol raiar. Chega mais pra você ver, quando a batucada começar, o nosso clima vai ferver e o bicho vai pegar. Chega mais pra você ver, nosso clima vai ferver, e o bicho vai pegar. Se liga aí, ei mundo, aguenta eu que eu já tô demais. É mulher, e a felicidade mora aqui, não sai daqui nunca mais. Ei mundo, aguenta eu que eu já tô assim. Deus deu um presente para mim, desde então não paro de sorrir. Se tiver pagode então, tá tudo lindo, tá perfeito, eu sou desse jeito. Se quiser me acompanhar, sempre tem lugar. Puxa uma cadeira e vem pra batucar, vem. Se tiver pagode então, tô em casa batuqueiro, eu sou brasileiro. Deixa o samba me levar pra qualquer lugar, pela madrugada até o sol raiar. Chega mais pra você ver, quando a batucada começar, o nosso clima vai ferver, e o bicho vai pegar. Chega, chega, chega, chega mais pra você ver, quando a batucada começar, o nosso clima vai ferver, e o bicho vai pegar. Bate na palma da mão, chega mais pra você ver. começar. O nosso clima vai ferver. E o bicho vai pegar a molecote. Quando a batucada começar. O nosso clima vai ferver. E o bicho vai lelê. No lelê, no lelê. Vamos que vamos, que vamos, vamos. Hoje é dia de curtir com os parça. Tem o dia certo da semana que ela não embaça. Vamos que vamos, que vamos, vamos. Que a pejuca já tá na medida. Tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha. Se tem batucada, conversa fiada. Chama que eu já vou, cola que eu já tô. Até acabar. Passar a madrugada, é mesmo? Querendo mais de hora em hora. Eu tenho que me preparar, porque você não vem brincar. Para um pouquinho e continua. Para um pouquinho e continua. E não tem hora pra parar. Tá louco, enfia. Quanta energia, pede todo dia. Dor em farmacia, academia. Tudo que eu queria, mas não seja um dia. Deve ser um fisioterapia. E pra relaxar, quando terminar. Só mais uma vez. Tá louco, enfia. Quanta energia, peço todo dia. Dor em farmacia, academia. Tudo que eu queria, mas não seja um dia. Deve ser um fisioterapia. E pra relaxar, quando terminar. Vixe que quer só mais uma vez. Pode ser, fica aí. Mais uma vez, você quer. Faz nem 10 minutos que a gente parou. Que calor, quanto amor. Me pede mais, muito mais, pra te ver feliz eu vou. Além de mim, tô sem ar, mas não vou parar. E vai passar a madrugada, ela quer mais. Querendo mais de ônibus. Eu tenho que me preparar, porque você não vem brincar. Para um pouquinho e continua, mais um pouquinho e continua. E não tem hora pra dar. que a fé tá no coração de cada um. Cada um com a sua fé, mas sempre com Deus lá em cima. Sem Deus, nada acontece. É o nosso Pai maior, assim que vai clarear. Eu acho que escondidinho é mais gostoso. Não sei você, mas liga aí. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar. Mas desse amor bandido não posso evitar. É coisa de velho, um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo. Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. É coisa de velho, um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo. Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. Deixa em nosso amor é mais gostoso em nosso. Proibido, escondido em nosso. Só eu e você, perdido em love. Deixa em nosso nosso amor é mais gostoso em nosso. Proibido, escondido em nosso. Só eu e você. Vamos lá, sim, ó. Aquele beijo, deixa em nosso. Aquele toque, deixa em nosso. Aquela sensação, aquela atração, eu e você é tudo. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar. Mas esse amor bandido não posso evitar. É coisa de pé, um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo. Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. É coisa de pé, uma coisa louca, uma coisa boa. Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. Deixa em nosso, afinal só não era mais gostoso em nosso. Proibido, escondido em nosso. Só eu e você perdido em nove. Deixa em nosso, afinal só não era mais gostoso em nosso. Proibido, escondido em nosso. Só eu e você perdido em nove. Deixa em nosso, aquele beijo, deixa em nosso. Aquele toque, deixa em nosso. Aquela sensação, aquela atração, eu e você é tudo. Ó, filha, sua amor é mais gostosinho, ó. Proibido, escondidinho, ó. Só eu e você, perdido em nove, deixa em nós. Ó, filha, sua amor é mais gostosinho, ó. Proibido, escondidinho, ó. Só eu e você, perdido em nove, deixa em nós. Eu sei que não precisamos esconder, mas eu confesso que em off é muito melhor. Portanto, deixe em off. Lênison de Coraci, tocando só as balas.